For my Sonia, oh, instante de existir, ainda e bem cedo pra acordar, sofrer, nem se conhecem os que se destruirão. Secreto, reticente e ardiloso, que semelhas uma casa fugindo, arquiteto. Que presságios circulam pelo éter. Que signos de paixão, que suspiraria. I better stay off of this one. Que pode uma